0, azul 4290. Grato. Com a sua frente, 5 milhas. Condições de reduzir para mínima? Ok, vamos reduzir, tudo de segurança. Formar a localização. Chame Torres 386, bom pouso, Índio 9 Alfa. Alfa Tango, Tango, desça para. Título de tráfego, pode passar no 2500 pés, que é legal na 015. Qual é a velocidade? 272. Então, 3.63, inicia redução para 220 nós, é o número 4 na aproximação. 250 nós, tá, 3.63? 250 nós. Dois Salvador, bom dia, gol 922, a 2 milhas para cima, embaixo travada. 922, bom dia. Continue, agora está livre, 1.500 nós, justo. Guardando, gol 922. 5217, vou dar uma proa sul só para espaçamento com tráfego da frente, curva à direita, proa 180, limitar localizador 5217. Gente, direita para aumentar espaçamento, 180, 5217. Ok, está limitado o localizador, está autorizado nessa proa a interceptar, 5217. Gente, interceptarado o localizador nessa proa, 5217. Chanel 6312, reduz a velocidade para 180 nós, Chanel 6312. M312, reduza para 180 nós. Já mantém 170, vai para reduzir mais um pouco, M312. Ok, curva à direita, proa 180, imitar o localizador. Poxa, né, M312. Retração para espaçamento com tráfego à frente, ok? Gente, 180, imitar o localizador, M312. Localizador, trip 5217. 5217, complete a aproximação, chame Torres 186, bom pouso. 186, Torre, trip 527. Obrigado, até daqui a pouco. Calo, Whisky Oscar, fama de Rosa. Whisky Oscar, me informe, bom dia, o pátio de estacionamento. Pátio, você quer estar, cara? Eu te reporte na Juliette, para ingresso. Reporta na Juliette. Pode ser fama. Está livre, fixo 5217. Voo 922, pouso autorizado no 0, vento a centena, 12 nós. Autorizado pouso, não no 0, voo 922. Confira. 050 TAM 3663. Tan 3603, informe a velocidade. É o 3663? Tan 3663, informe a velocidade. 250, como solicitado. Tan 3663, reduza para 1.60 nós, tráfego que precede mantendo 1.60. Reduzindo 1.60. Azul 4298, desça para 2000 pés, que é negado 015. Para 2000 pés, Azul 4298. Meia boa. Salvador, Oxmer 6312. 6312 é o segundo ajuste 1015. 1015, vai, 6312. Felipe, tem pouso autorizado no 0120 graus, 89. An 3663, desça via para 3000 pés, que é inegal no 095. Via para 3000 com 1015, o TAN 3663. Reporte visual com local de pouso. Bom dia, Mike. Taparica. Ok, autorizado. Sobrevoo Taparica, 500 pés, 17, direita, linha do litoral, 198, 0114, Mike. 0114, 198, controla da 17, curva direita, 500 pés, Taparica, 0114. Chama a torre 18612-02 a bordo, pátio de estacionamento, pátio 4? Pátio 5. Então é graça, Mike. Ah, tá bom. É que foi repostabilizado no localizador? Já no localizador, o Azul 4298. Aguarde transferência de comunicações, Azul 4298. Aguardando. Índia November Alpha autorizado, prosseguir na final e fazer milha, espera 3 milhas. Passando na posição do Nojam Torre, 1-18-16. 18-6, obrigado, bom dia. Romeu, Oscar Bravo na escuta? Afirma, cara. 1-21-19, solou 28. 1-21-9-5-2-1-7. 6312, pouso autorizado no 0, 1, 110, 110. Livre pouso no 0, 6, 3, 1, 2. Salvador, bom dia, Azul 4298, localizador final de 8 milhas. O Azul, bom dia, informa o tráfego, Charlie 150, mantendo espera 3 milhas, na final da 17, continua a próxima ação, aguardante está livre. Gente, aguardando o Azul 4298. O Tango com controle sente, não há tráfego conhecido, informar livre frequência para coordenação. An 3663, desça para 2000 pés, que é negar no 015, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Reportará no localizador do X-Way, TAN 3663. LF 5217. trip. Pesa remoto. Remota 5217. De novo em verão, faça uma espera, curva pela esquerda, reporte a interceptar no final da 17. De novo em verão, uma agência 1006, está no gráfico 506, a 8 milhas no final da 17. Alfa Índia Portão 1. Alfa Índia Portão 1, no B312. B298, pouso autorizado no 0, uma centena com 10. Livre pouso, 4298. Correção, decola do pátio com Proaçu? Afirmo. Bem, tem interferência com a 17, a tempo azul aproximando para 10, Proaçu, o vento a centena com 10. Ah, que iniciando. Tráfego que eu precede 8 milhas à frente, autorizado a final do procedimento, chame a torre, frequência 1.8.6. 8.6, 3.6.3. Mike, decolado as 3, 2, chama o controle, 19.8. Ah, aqui falando, 19.8, né? 19 Emeral, só pouso autorizado, na 17.090.10.9. Controle, Salvador, é o Mike Golf, Mike, bom dia. Cordial, bom dia, Mike Golf, Mike, prossiga. Ok, amigo, é decolando a presente, vai pra Veracruz, mantendo 500 pés. Mantém 500 pés na linha do litoral, vamos passar através do Farol da Barra, Mike Golf Mike. Ah, camarada lá do Farol da Barra. Delta. 4298-33, direito 219. Direita 219. Mantenha inicialmente a pula do farol de Itapuã e aguarde instruções. Mike Eco Delta. 8-4298, bom dia. Oi, obrigado. Para quatro passarinhos. Conquista 260 direto, pista 90 direita, gole aval após direto Conquista 1985405. Conquista direto, decola curva direita, Eval 1198-5405 transporte. 5405, remota Champron. Chama. Tangue de Abravo, confirme o sobrevoo farol da barra e centro histórico, Pelourinho. Farol histórico, Bonfim, Iguatemi, retorno. Sobrevoo farol da barra, pista 97 direita, linha litoral 198-0121. 17, pistoso aqui, linha litoral sul, 398 controle, 0121, transporte, estamos de Bravo. Pátio 4, pátio 4, estamos de Bravo? Pátio 4 com 4 a bordo. Pra bota, chama 286, Bravo. Prato. Entra o tráfego em sentido contrário, autorizado, rebote contrário. Tá recebendo agora aí, patrão? Recebi o senhor no identificação, 400 pés estou recebendo. Ah, ok, está fazendo. Fala, muito bom dia, até 3663. 3663, bom dia. Está librando a pista. 4. Portão 4, sim, está 366. Pushback, acionamento, passarendo 2223. Torre, frequência 18, direção 16. Sua guarda para iniciar. Sim. Fala. É, de quanto pede? Eu estou com a intenção. O passarinho está autorizado, Chimpec. O passarinho de TV é autorizado, deixa eu mandar para o táxi. Curva esquerda da presente, base pela direita, reporte pronto para ingressar na base. Presente, ingresse na base pela direita para a pista 17, reporte para ingressar na final. Mike, me escuta? Mike, me escuta? Delta, pouso autorizado na 17, 120 graus, 10 nós. Solta o CM3 embaixo, cara. Como que eu não recebo o seu transponder, pedi o contato ao radar e as comunicações na radial 256 de Salvador a 10 milhas. Todos os três, Juliette Alfa, ponto espera 186, ajuste 1015, boa viagem. Juliette Alfa, ponto espera 186, bom trabalho, obrigado. Tem condições de decolagem direto do pátio? Vai, Pitão. Gente, mantém a posição aguardando as instruções. Quero continuar. Bravo, fique atento ao tráfego pousando na 17, autorizada a colagem direto do pátio com ProSul. Iniciando, família Bravo, senhor. Autorizado, prosseguir até o pátio, solo 42. O tanque de Abravo está fora do solo. Tanque de Abravo, decolado 43, 198. 198, está entrando. Clone, muito bom dia, Papa Romeu, tanque de Abravo. Prossiga, tanque de Abravo. Foi intenções de voo, decolou de Salvador, intenções corredor Axé, de Farol da Barra, Centro Histórico, Bonfim, retorna para Salvador. Ingresso via Portão Itapuã, mantém a linha do litoral à sua direita e forma passando através do Farol da Barra, Tango de Abraão. Farol da Barra, reportará Tango de Abraão. Torre ao passarinho do 2223, ponto espera pronto. Autorizado, ingresso e decolagem 100-0889. Ingresso e decola, passaria 223. Passarei nas 45, 19 e 8, bom dia. 19 e 8, bom dia. Por Salvador, eu passarei 22, 23, saída agora. 23, contato radar, decolagem, saída agora e vigilância. Salvador, Webjet 5826, bom dia. 5826, vou ir na proa de Mari, chegada Mari autorizada, desce via chegada até 2000 pés, audition 015, identifique. Ok, desce via até 2000 pés, conto 015, proa de Mari 5826. Permanece sob vigilância. 5826. Controle Salvador, bom dia, estacionário 63, zona 1, passo nível 190 para o nível 160, sem detonação Índia. Vicente, 63, 11, via chegada Bonf, desce para 4000 pés, avista 005, Oxané, 63, 11, identifique. Identificou, vai descer para 4000, via chegada Bonf, estado 0015, estacionário 63, zona 1, identifique. Milhas Nordeste de Alagoinhas, permanece sob vigilância, chané 6319. 6319. Salvador, Oxiné 6312. 6312, Recife, número 2, a guarda cópia, 1015, bom dia. Na sua escuta. Nove nove azul, tá pronto para a cópia?